seminário A Família por Dentro, extraordinário, o melhor sobre família que eu já escutei, e também uma palestra do Marival Veloso, de Minas Gerais, e algumas palestras também da Sandra Borba, pedagoga, a convite da Federação Espírita do Distrito Federal, que esteve conosco recentemente. Então, estão todos lá fora em CD, DVD ou CD de MP3, e a gente pode, fiado, somente hoje, tá bom? Então, vamos iniciar rogando a Jesus, o Mestre amorável de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos deixe a sua paz. Hoje nós iremos falar sobre o céu, o inferno e o purgatório na visão espírita. É uma palestra em homenagem aos 141 anos de aniversário da publicação do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, do codificador Allan Kardec. Nós iremos falar sobre como é que é a vida futura, como é que é a vida no mundo espiritual, como fazer para nós termos uma condição mais feliz após o desencarne, o que acontece nas mortes violentas, como recentemente temos visto na televisão o trágico acidente com o Boeing, vitimando 155 passageiros e tripulantes, que comoveu todo o nosso país. Vamos ver qual a visão da Igreja que Allan Kardec estudou, analisou nessa obra, a visão pagã também desses ensinamentos e onde encontrar realmente a melhor explicação, a melhor justificativa para os estados posteriores ao nosso desencarne. Vamos abordar também o que fazer para conquistar uma condição melhor no mundo espiritual. A mensagem lida na manhã de hoje foi muito oportuna, porque o Espírito Emmanuel nos diz que seremos ajudados no mundo espiritual da mesma forma que ajudarmos aqui na Terra. Então, esse é um convite que deixaremos aqui hoje, o convite para o amor, para a compaixão, para a caridade, que é a maior mensagem da doutrina espírita, sem dúvida alguma. Então, vamos iniciar dizendo que no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec estuda, no século XIX, a postura da Igreja, os dogmas tradicionais, do que seria o inferno, do que seria o céu e o que seria o purgatório. Ele nos lembra que a figura do purgatório é uma figura criada há, na verdade, pouco tempo. Ela foi instituída no ano de 593 d.C. Porque não constam das Sagradas Escrituras católicas a figura exatamente do purgatório. Mas a Igreja o instituiu provavelmente por uma própria necessidade. Porque a teoria de que havia somente o céu e somente o inferno, e como a humanidade tem muitas gradações, pessoas realmente boas, iluminadas, e pessoas extremamente equivocadas, mas entre elas uma multidão imensa de pessoas, ainda não tão boas, nem também tão más, a Igreja se viu forçada a criar a figura do purgatório. Porque se não assim não fosse, estaria condenando a grande maioria da população ao inferno eterno, às penas eternas, que será objeto de estudo da próxima palestra da Semana Espírita da Casa Fraterna Chico Xavier. Segundo as tradições da Igreja medieval, o céu é um estado de bem-aventurança, de felicidade suprema, um estado de contemplação. A imaginação popular cria que o céu era uma região onde os anjos estariam condenados à ociosidade, a não fazer nada, a estar escutando harpas, a estar tendo visões do céu, mas em um estado de paralisia, de ociosidade, de inutilidade, que não faz sentido com a própria assertiva do Cristo, dizendo que o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Mostrando que o trabalho, em verdade, é uma excelente terapia para todos nós. O Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, nos diz que a praxiterapia,